Olá, gente, tudo bem? Esse mês a gente vai trabalhar um pouco em geografia e as migrações. A gente começa vendo um pouco dos principais conceitos ligados à migração, como migração, emigração, migração pendular, entre outros, que ajudam a gente a entender um pouco dessa área tão importante para entender o deslocamento das pessoas pelo mundo. A gente foca um pouco nos movimentos migratórios aqui no Brasil, que ajudam a gente a entender até as questões econômicas e culturais do nosso país. E aí eu trouxe para vocês um tema um pouco ligado a atualidades, que é a ideia de estudar migração a partir do foco dos refugiados, entender um pouco o que é uma migração forçada e como essas pessoas se deslocam por conta de pressões no seu território natal e vão para outros lugares do mundo. Aí a gente vai conhecer um pouco os principais polos de repulsão e de atração de pessoas, principalmente por conta dessas migrações forçadas, e como isso trouxe uma crise bem latente na Europa, porque diante dessas migrações forçadas, a gente tem um deslocamento populacional em fluxos muito grandes que acabam não sendo absorvidos pelo local de destino. E aí entender um pouco das motivações das pessoas que migram de forma forçada. E aí eu trouxe o foco para vocês de duas questões: a guerra na Síria e a crise recente na Venezuela, que foram dois focos de tensão muito grande no mundo e que levaram milhares de pessoas a migrarem por conta de questões econômicas, de violência e etc. Quando a gente fala de migração, a gente está relacionando as pessoas ao seu território natal e a gente está falando de várias questões relacionadas a alguns conceitos da geografia, como território e fronteira. E aí, aproveitando esse tema, eu trouxe para vocês a questão dos povos sem território. São povos, são etnias que vivem hoje sem território, que não têm um país estabelecido e lutam para que isso aconteça. Aí eu trouxe para vocês o foco para falar um pouco dos palestinos, um povo que luta para ter estabelecido seu território oficial e vem sofrendo com a ocupação de Israel. E um outro tema que eu trouxe para vocês é falar um pouco dos curdos, que é um povo muito resistente e que vem buscando também o estabelecimento de um território deles, já que eles estão espalhados em alguns países ali do Oriente. A gente pode falar de outros povos que têm território, como os bascos e os chechenos, ou os tibetanos, mas eu preferi focar nesses que geralmente são temas recorrentes em vestibular. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, estou por aqui. Beijos!